Aê, tamo de volta, mais pesado do que nunca. Essa é a nossa grife. Quem apostou contra? Tamo na ativa. É o QI que implantaram. É o QI pesadão. No vapor e a milhão. Pela cor, pelos irmãos. Sofrimento dos grilhão. É a vitória dos humildes. E a queda do patrão. Quem tá com nós no bangue, eu quero ver levantar a mão. É o QI que toca o terror no bagulho. Eu quero ver quem tá no background de correr. Nós faz barulho, a chapa vai esquentar. As caixas tremem, a rapa gosta assim. Eu quero ver quem tá. Me prendei maluqueiro até o fim. A chapa vai esquentar. Demorou, tamo no bangue. De volta igual bumerangue. O som corre nas pistas enquanto o álcool corre no sangue. Tava engordando o som, deixando mais pesado. Crescemos, mas tamo insensato. Vencemos, mas tamo enfesado. Vem sangue bom, tamo junto no bagulho. Coisa de pele igual a Avon. Vagabundo faz barulho no rasante pela quebra. Sem grana, mas nós celebra. Com a função, os bico pira, eles miram e sempre me erram. É o som que faz os moleque refletir que nem um espelho. A pegada faz os caminhos se abrir igual mar vermelho. Nem me viu, só viu os unido. Na neblina eu já tô sumido. Os cara tremeu, tão desunido. A mente dispara e eu tô munido. É o QI pesadão. No vapor e a milhão. Pela cor, pelos irmãos. Sofrimento dos grilhão. É a vitória dos humildes. E a queda do patrão. Quem tá com nós no bangue, eu quero ver levantar a mão. Toco o terror no bagulho. Eu quero ver quem tá. Não tem pra onde correr, nós faz barulho. A chapa vai esquentar. As caixas tremem, a rapa gosta assim. Eu quero ver quem tá. Me prefiro maluqueiro até o fim. A chapa vai esquentar. Bota a mão pro alto, sem polícia, sem milícia. Rasgando a voz, cortando as pistas. Herói, cheio de malícia. Fortalecendo a ponte formada. Destruindo, conversa fiada. Som de beleza, som de quebrada. Pro exame da terra, espada fiada. Cria euforia atrás do gen. Célula fria, terrorista. Rimador, bomba, relógio. DNT, dose sinistra. Se pega na sua crença, jorra lágrimas pela vida. Torador, especulador, quero ver sua massa falida. Salve preto, GHZ, CL, tio do Nordeste. A revolta do sofredor, estalo, terror, espalhou o peste. Infectologista, tenta desvendar o mistério. Enquanto eu sigo rimando, selecionando bandido, explodindo o mistério. É o QI pesadão, no vapor e a milhão. Pela cor, pelos irmãos, sofrimento dos grilhão. É a vitória dos humildes, e a queda do patrão. Quem tá com nós no bangue, eu quero ver levar a mão. É o QI que toca o terror no bagulho. Eu quero ver quem tá. Não tem pra onde correr, nós faz barulho. A chapa vai esquentar. As caixas tremem, a rapa gosta assim. Eu quero ver quem tá. Me prefiro maluqueiro até o fim. A chapa vai esquentar. Fumando uma planta, terror então implanto. As peças são de prata e deixa as mães em canto. Nós não tamo na TV e nem nas rodas cultas. É só maldade na cabeça. Flagrante no boot. Moro bro, tô no breu. Vida louca igual brau. Pra batidela de zui, pra levada de zoar. Batida pesada deixando em transe, parece ritual. Mira certeira de longo alcance, destroça tipo fal. Veneno é só de litro, nossa bomba é de nitro. Pois a vida é sem massagem, então com as pretas nós quer hidro. Desacredita, agora medita. Leite na cata, leite é quem dita. Recolhe que planta terreno, é fértil, chegou a colheita maldita. É o QI pesadão.